Capítulo 6 De Um Clube da Má Língua, de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, traduzido por Manuel de Macedo. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Capítulo 6 de Um Clube da Má Língua, de Dostoyevsky. A coronela Sofia Petrovna Farpukhina apenas sugere moralmente o tipo da pega. Quanto ao físico, participante do pardal. É uma mulherita cinquentona, com sardas entre ruivas e amareladas pela cara e uns olhos que nunca param. O corpo ético, implantado sobre umas sólidas pernas de pardal, esconde-se por debaixo das amplas pregas de um vestido escuro, de seda, em contínuo restralar, visto como a coronela nunca pode estar quieta. É uma linguareira ruim e vingativa. Perde o tino com a seguinte ideia. Sou coronela. Ela e o marido, coronel reformado, jogavam a unhada a toda hora. Ele ostentava no rosto os sinais das garras da consorte. Ela prega no bucho com 4 copinhos de vodka todas as manhãs e outros tantos ao deitar. Volta um ódio figadal a Anna Nikolaevna Antipova e a Natalia Dmitrievna Padknivna, que a sacudiram das suas salas há 8 dias. Demoro-me apenas um instantinho, meu anjo, pia a dama. Nem sequer me quero sentar. Traz-me aqui unicamente o desejo de lhe contar os singularíssimos acontecimentos que se estão dando. O tal príncipe faz andar numa roda viva esta nossa Mordassov. Os nossos espertalhões, compreende, não lhe largam o rastro. A farejá-lo por todos os cantos, a puxá-lo para todos os lados, obrigam-no a beber champanhe. Eu, se o não visse, não o acreditava. Como é que o deixou sair? Não sei se sabe que, nesse instante, está em casa da Natalia Dmitrievna. Em casa de Natalia Dmitrievna? Exclama Maria Alexandrovna, dando um pulo na cadeira. Mas seria apenas fazer a sua visita ao governador e à casa de Anna Nikolaevna, e sem intenção de se demorar? Para se não demorar, isso sim. E agora corra atrás dele. Não encontrou em casa o governador. Foi visitar a Anna Nikolaevna e prometeu-lhe jantar com ela e a Natashka. Bem sabe que nunca sai de casa. Lá estava pespegada, carregou com ele para almoçar. E aí tem o seu príncipe. Que me diz? E o Mozgliakov a prometer-me? Pois sim. O tal seu Mozgliakov, a quem a senhora não se farta de pôr nas nuvens, está em casa deles. Olho nele. Veja lá se o obrigam a jogar as cartas e principia para aí a perder como sucedeu o ano passado. E o príncipe é capaz de se deixar limpar que nem um prato. E que calúnias que ela inventa aquela Natashka. A atordoar os ouvidos a toda a gente com a galga de como a senhora faz a corte ao príncipe com sentido em... com um certo sentido, não sei se me entende, e pespegue-lhe a ele na cara, até, e ele sem perceber patavina, sentado para ali como um gato encharcado e a responder a cada palavra. Ah, está claro, está claro. E sabidas as contas, é ela a própria que mandou sair a sonca. Ora, imagine, 15 anos e ainda de vestido curto que mal lhe chega ao joelho. Também mandou vir aquela órfã, a Mashka, com um vestido ainda mais curto. Impingiram a ambas uns casquetezinhos encarnados cheios de plumas, não sei para quê, e ao som do piano põe-se a dançar, aqueles dois espinafres, diante do príncipe, a Kozachok. Ora, minha amiga está farta de conhecer o fraco ao príncipe. Ababasse todo. Que é formas, diz ele, que é formas. E a mirá-las pelo monóculo, e elas com os modinhos, as duas peruas, todas afogueadas à força de levantarem a perna. E toda a gente a ir, faça ideia como e porquê. Que nojo, e chamam aquilo dançar. Aqui estou eu que dancei de chale, quando saí do colégio aristocrático de Madame Jarmé. Fiz sensação, acredite, pela nobreza. Fartaram-se até de dar palmas uns senadores. Estavam a educar nesse mesmo colégio filhas de príncipes e de condes. Mas a tal Kozachok, aqui para nós, é tal qual o Cancan. e eu com a cara a arder de envergonhada, não me pude conter. Mas então, também estava em casa da Natália Dmitrievna, a senhora? Cuidei que... Então, que quer? Ela ofendeu-me a semana passada e não me ensaiei para o pespegar a toda a gente. Mas que quer, minha amiguinha, se eu estava morta por ver o príncipe, ainda que fosse por uma greta da porta? E aí tem por que é que lá fui, apesar de tudo, à casa da Natália Dmitrievna? A não ser o príncipe. Não era eu que lá tornava a pôr os pés. Ora, imagine, servem chocolate a toda a gente, e a mim, nem raça. Nem sequer abrem a boca para me pedir desculpa. Há de ter notícias minhas. Mas adeus, meu anjo. Vou-me embora, estou com muita pressa. É-me indispensável encontrar em casa a Apolina Panfilovna, para lhe contar o caso. Ah, pode-se desde já considerar viúva da lindeza do tal príncipe. Não é ele que volta para sua casa. Está perdido da memória, bem sabe, e a Anna Nikolaevna terá cuidado em o não deixar sair. Estão com medo de que a minha amiga, todas elas, não sei se percebe, a propósito da Zina. Que horror! É como lhe digo, já corre até por essa cidade. Anna Nikolaevna não deixa sair sem jantar e depois não larga. Os planos dela são todos eles armados contra a senhora, meu anjo. Foi deitando o olho para o pátio, que reboliço. Prepararam um jantar com 30 entradas. Mandaram vir champanhe. Quer um conselho? Veja se trata de lhe deitar a mão antes de que ele vá à casa dela. Não que ele pertence-lhe, é seu hóspede. Não se deixe engasupar por aquela espertalhona, por aquela ranhosa. Não vale a sola de um sapato. Lá com ser mulher de um procurador. E eu aqui, onde me vê, sou coronela. Fui educada no colégio aristocrático de Madame Jarmé. Forte nojo. Adeus, meu anjinho, tenho um trenó à espera. Se não fosse isso, fazia-lhe companhia. E abalou a Gazeta Viva. Maria Alexandrovna, desesperada, toda ela num tremor, não padece dúvidas que o conselho da coronela é seguro e prático. Não há tempo para perder, mas subsiste ainda a grande dificuldade. Maria Alexandrovna investe para o quarto da Zina. A Zina andava às voltas pela casa, de mãos no peito, muito enfiada, cabisbaixa, no auge da aflição. Borbotavam-lhe nos olhos as lágrimas. Fulge-lhe, porém, no semblante, uma expressão de decisão, assim que põe os olhos na mãe. Engole as lágrimas e refega-lhe os lábios um risinho sarcástico. Mama, diz ela, antecipando-se a Maria Alexandrovna, desperdiçou tesouros de eloquência em minha honra, demais até, visto que me não conseguiu cegar a vista, e eu não ser nenhuma criança. Querer persuadir-me de que eu, casando com o príncipe, ia praticar um ato de irmã de caridade, profissão para que não sinto a mínima vocação, justificar mediante um nobre fim baixezas egoístas, tudo isso representa apenas o mais grosseiro egoísmo, entendeu? Porém, meu anjo, cale-se, mama, tenha paciência e ouça-me até o fim. Saiba, pois, que tenho a consciência da sua hipocrisia. Estou, pois, plenamente convencida de que o verdadeiro fim de tudo isto é vil. E, contudo, aceito a sua proposta. Completamente, mas completamente, entendeu? Estou pronta a casar com tal príncipe, pronta a ajudar os seus esforços no sentido de o convencer a casar comigo. O motivo desta minha resolução não é da conta da mamã. Basta-lhe saber e me prontifico a tudo. Ajudá-lo-ei a enfiar as botas, serei sua criada, hei de dançar para que ele se não arrependa de ter casado comigo. Mas em troca, peço-lhe que me diga um modo porque pretende alcançar semelhante resultado. Não ponho em dúvida, visto que se empenha neste negócio, o fato da mamã ter já urdido o seu plano. Transmita-mo, seja franca uma vez na sua vida, eis as minhas condições. Maria Alexandrovna ficou tão embatucada que emudeceu sem bulir com um dedo, com os olhos espipados. Contara com a luta contra as ideias romanescas da filha e ficou estupefata ao vê-la decidida a agir contra as próprias convicções. O negócio toma verdadeira consistência. Maria Alexandrovna lá por dentro não cabe em si de contente. Zinotchka! Exclama entusiasmada. És a carne da minha carne e o osso dos meus ossos. Nenhuma palavra mais pode acrescentar. Lança-se nos braços da filha. Ai, meu Deus! Dispense-me dos seus braços, mamã! Respondeu enfadada a Zina. É absolutamente deslocado esse seu entusiasmo. Exige uma resposta à minha pergunta e nada mais. Mas, Zina, eu amo-te, adoro-te e tu arrepelires-me? É para te ver feliz que eu ando a trabalhar. E dos olhos de Maria Alexandrovna borbotavam lágrimas sinceras. Efetivamente ama a seu modo a Zina, e daí a comoção do triunfo torna-a tão sentimental como qualquer baba. Mulher de Mujik, aquele general de saias. A Zina sente bem, a despeito de tudo, que a mãe é sua amiga, mas pesa-lhe semelhante amor. Preferia o ódio. Pois bem, não se zangue, mamã. Sei muito bem o que vou fazer, se estou tão aflita, disse para tranquilizá-la. Eu não me zango, não me zango, meu anjinho, cacareja Maria Alexandrovna, recuperando o ânimo. Não deixo de avaliar a tua agitação. Mas não vês tu, querida amiguinha, tu pediste-me franqueza. Seja assim, serei franca, mas acredita-me. Lá, quanto a um plano inteiramente definido, é coisa que ainda não tenho, nem eu posso ter. Tudo depende das circunstâncias. Antevejo até algumas dificuldades. Se aquela pega ainda agora esteve-me para aí a grasnar um chorrilho de péssimas notícias, ah, meu Deus, não tenho tempo para perder. Serei, pois, franca. Juro-te que hei de conseguir o meu fim. Não vás acreditar numa miragem qualquer, numa ilusão. O meu plano assenta todo ele na toleima do príncipe. E representa isso uma talagarça em que se pode bordar tudo o que se quiser. O mais importante é que nos deixem operar. E demais, essas fufias nada podem contra mim, exclama Maria Alexandrovna, assentando um murro na mesa. Tem confiança, mas cumpre operar depressa. Hoje ainda façamos o principal, se for possível. Está bem, mamã. Escute ainda, uma franqueza. Sabe o motivo por que tanto me interessa esse seu plano? É porque não estou segura de mim própria. Disse-lhe que me achava decidida a praticar semelhante baixeza. Mas se os pormenores desse seu plano forem repugnantes em demasia, desde já lhe declaro que me verei obrigada a desistir. Sei que será mais uma baixeza o resignar-me a entrar no lodaçal e não ter ânimo de lá ficar. Mas que se lhe há de fazer, se não pode deixar de ser assim? Mas, Zina, meu anjo, onde é que tu vês nisto baixeza? Replica tímida Maria Alexandrovna. Trata-se de um bom casamento, de uma coisa normal. Encara as coisas deste ponto de vista e verás que te há de parecer muitíssimo razoável. Ah, mamã, pelo amor de Deus, nada de dissimulações comigo. Estou pronta para tudo, bem vê. Que mais quer? Não se escandalize. Peço-lhe eu. Para eu dar às coisas o nome que lhes compete, será, talvez, atualmente, essa minha única consolação. E sorriu com tristeza. Ora, vamos, vamos, está bom, meu anjinho. Pode haver estima recíproca sem identidade de convicções. Quanto ao meu plano, tenha certeza em como te não irá salpicar de lama, isso te juro eu. Quererás, talvez, comprometer-me? Tudo há de correr bem, com muita dignidade até. Não há de haver escândalo, e ainda quando houvesse, nesse caso, deste ou daquele modo, já nós estaríamos daqui muito longe. Dizíamos adeus a Mordassov, e depois essas gralhas que piassem para aí até rebentar, já nos não fazia moça. Merecem que façamos caso delas, porventura? E como é que tu, Zina, tão soberba, podes arrecear-te de semelhante gente? Ah, mamã, a mim não me metem medo, acredite. Não me entende, respondeu a Zina irritadíssima. Está bom, minha joia, não te zangues. Onde eu queria chegar era que essa gentalha praticam vilanias a cada instante e que tu, por uma só vez. Mas, que digo eu, sempre sou muito tola. Trata-se até de uma nobre ação. Depende de tudo do ponto de vista. Basta, mamã, basta, exclama a Zina. E bate o pé. Deixa lá, meu anjo, não torno mais. Silêncio. Maria Alexandrovna fica a olhar pelas costas para Zina, que seguiu por acaso, fora, com uma expressão de cachorro a olhar para a chibata. Nem sequer chego a perceber como é que tenciona dar-lhe volta, prossegue com enfada Zina. Tenho a certeza de que o resultado que tirará será uma afronta. Pela parte que me toca, tanto se me dá, mas vai ter desgosto, creia. Ora, se é só isso que te dá cuidado, vai descansada, meu anjo. Contanto que estejamos de acordo quanto ao mais, pouco importa. Se tu soubesses os transes de que eu tenho escapado, sã e a salvo. Em suma, permite-me fazer uma tentativa. É urgente que eu tenha, quanto antes, uma conferência com o príncipe. Já estou adivinhando o que daqui sairá. De quem eu tenho medo é do tal Mozgliakov. Do Mozgliakov? Perguntou a Zina com desdém. Do Mozgliakov, sim, pois que cuidas. Mas não te assustes. Ainda assim, Zina, hei de induzi-lo a auxiliar-me até. Nem tu sabes ainda quem aqui está, Zina. Ah, tão certa tenha eu a salvação. Mas assim que ouvi falar no príncipe, acudiu-me logo semelhante ideia. Foi uma revelação. Quem havia de dizer que ele havia de vir para a nossa casa? Bem, podíamos estar 100 anos à espera de uma ocasião dessas. Ah, és tão linda, minha Zina. Que beleza! Olha, eu, se fosse homem, a atirar-te-ia aos pés um reino. Sucia de asnos! Quem não há de estar morrendo por beijar esta mãozinha? Maria Alexandrovna, efusiva, beija a onda filha. É a carne da minha carne. É preciso casá-lo, dê por onde der, aquele imbecil. E que bem viveríamos depois, Zina. Pois nunca nos havemos de apartar, não é verdade? Não pôs na rua tua mãe, quando te vires feliz? Tivemos os nossos desaguisados, mas aonde irás tu encontrar outra amiga como eu? Eu, apesar de tudo. Mamã, se está resolvida, é tempo de fazer alguma coisa. Está perdendo minutos preciosos, disse a Zina com impaciência. E já vai apertando. Vai sim, efetivamente. E eu aqui a dar a língua. Querem assambancar o príncipe. Vou já a correr. É já. Mando chamar o Mozgliakov e carrego com o príncipe a força, se for preciso. Adeus, Zinotchka. Adeus, meu amor, minha pomba. Não te desconsoles, não desanimes, não estejas triste. Então, tudo há de correr com dignidade, com muita até. Tudo está no modo de encarar as coisas, enfim. Adeus, adeus. Maria Alexandrovna faz o sinal da cruz à Zina e sai. Investe para o quarto, detém-se um momento em frente do espelho e, dali a 10 minutos, lá vai rodando por essas ruas de Mordassov na carruagem de patins. Já dissemos que Maria Alexandrovna vivia à larga. Não, não são vocês que podem lutar de esperteza comigo? A Zina, Nui, já há meio caminho andado. Não ser bem-sucedida, que asneira. Ah, Zina, com que então há cálculos que influem no teu ânimo? Comovia fazendo-lhe luzir diante dos olhos um risonho por vir. Como ela estava linda hoje. Ora, tivera eu sido tão formosa e haveria revolvido até meia Europa. Em suma, paciência, esperemos. O tal Shakespeare há de lhe passar assim que ela se vir princesa. E princesa não há de ser. Gosto de a ver assim, tão soberba, tão senhora de si. Tem uns olhos de rainha. Como é que ela poderia deixar de conhecer que ia nisso seu interesse? Até que enfim percebeu. Ficarei vivendo em sua companhia e há de consentir em tudo que eu quiser. É, princesa, pois também eu. Hão de falar de mim em Petersburgo até. E adeus, cidadezinha da asneira. O príncipe e o garoto hão de ir marchando desta para melhor. E eu caso-a com uma testa coroada. Há só uma coisa que me mete medo. Não terei usado para com ela excesso de franqueza? Assusta-me deveras. E engolfa-se em suas cogitações, Maria Alexandrovna. Assim que se viu entre quatro paredes, a Zina pôs-se às voltas no quarto, de mãos atrás nas costas, a pensar. E não lhe faltava em quê, com certeza. E a reveses e quase inconsciente repetia. É urgente, é urgente. Há já muito tempo que devia estar feito. O que quereria dizer naquela exclamação? Por mais de uma vez as lágrimas lhe refugiram naquelas pestanas tão longas e cedeúdas. Nem pensava sequer em as enxugar. A mãe fazia mal em estar se inquietando. A Zina achava-se disposta para tudo. Eu te direi, deixe estar, pensou Anastácia Petrovna ao sair do seu cadós da farrapada, depois de se haver retirado a coronela. E eu com tensões de pôr uma gravata cor-de-rosa por causa do tal príncipe. Sempre sou bem tola. A enfeitar-me para casar com ele. Ora, uma gravata depressa se põe. Deixa tu estar, minha Maria Alexandrovna. Com que então eu sou uma pécora, uma miserável? Aceito 200 rublos para arrombar uma boceta? Pois já se vê, não deixar escapar a ocasião. E demais, eu se o fiz foi por ser generosa, pois ainda tive que fazer despesa. Eu te direi, hei de lhes fazer ver a ambas se sou uma pécora ou se eu não sou. Onde aprender a lidar com Anastácia Petrovna? Fim do capítulo 6.